Quer mandar um banhão mais dois pra baqueira de ouro, né? Pra tocar quem apodir, lógico. Vem começar a cidade, menino! Maravilha!